apesar de já te conhecer, entrou na minha vida. O que fez eu fazer quando te abracei e fiquei do seu lado? Me olharam, me discriminaram. Deve ser pelo seu estilo de viver, seu jeito arrogante de aparecer. Mas em você dou um 10, não tem vergonha de falar, nunca perdeu seus fiéis. Lembra a primeira vez que conversamos, que te escutei desde os 8 anos. Cheguei lá no biongo, tava mal pra caralho, liguei o som só pra ouvir seus conselhos, com quem ando, o que que eu tava fazendo. Muito obrigado, amigo, só precisava disso, me mostrar o caminho, pode deixar que eu trilho. Do carinho das donas até o respeito dos homens, ao seu poder mudou até vai meu nome. Amigo, toma aí pro que der, que é pra essas coisas mesmo. Valeu, amigo, pra te ouvir, que é pra tô essas aí, coisas ó. Mesmo. Valeu, amigo, a humildade nós consegue, que é pra essas coisas mesmo. Pode crer, que é pra essas coisas mesmo. Muito obrigado, amigo, por você tô aí. Pude fazer um sonho pra todo mundo ouvir. Sem você, o que seria de mim? Só mais um rosto lá na multidão. É, junto com os irmãos, te aplaudindo de pé. Te defendo onde for, venha o que vier. Já ouvi muito sapo, só por estar ao seu lado. Perdi a conta quantos me desanimaram. Graças a Deus, tudo deu certo, né não, amigo? É com você que desabafo toda a minha vida, que se transforma em rimas. Desculpa aí por uns momentos de ira. Fique sabendo, só aqui, por você são milhões. Tô agradecido, eternizou minha voz. Muito obrigado, amigo, por você tô feliz. Só tô fazendo o que sempre quis. Também não posso esquecer o velho abraço pros irmãos que andam pelo certo no mudão, que é perifamilhão. Vai esse aí de coração, por Deus, pelo rap, pelo amor. Cuida de nós, o bom pastor. Muito obrigado, amigo, pro que precisar, tamo aí. São muitos que se emocionam só de te ouvir, daquele jeito humildão que todo mundo te entende. Gente que é da gente, tamo aí pro que der. Que é pra essas coisas mesmo. Valeu, amigo, pra te ouvir, que é pra essas aí, ó mesmo. Valeu, amigo, a humildade nós que consegue, é pra ó essas coisas mesmo. Oh, amigo, irmão, pode crer, que é pra essas coisas mesmo. Amigo, que é pra essas coisas mesmo. Que é pra essas coisas mesmo.